MC nosso que estás no palco, santificado seja o microfone. Venha a nós, ao nosso gueto, seja dita a rima sem maquiagem, mesmo que dura e amarga como fel. O rap nosso de cada dia, essa mensagem nos dai hoje. Perdoai os grupos que se venderam ou foram corrompidos, e não nos deixei puxar o gatilho do oitão. Nos livrai do crime, da pedra e da morte. RP3 2012. Amém.